ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, comigo Antônio Cláudio. Vamos até às 14 horas com a sua participação sempre. Você pode enviar aí a sua mensagem para o 991248325 ou então para o 992042222. Pode mandar a sua mensagem, mandar a sua pergunta para os nossos convidados. E o convidado agora dos próximos dois blocos é o Padre Glauco Siqueira dos Santos. Ele é da paróquia Sagrada Família e Santos Reis de Gospé e também da paróquia da nossa querida Santa Cruz da Prata. Padre Glauco, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Boa tarde. Padre Cláudio, boa tarde. Que satisfação estar aqui na Rádio Pássaro da Ilha, no seu programa, inclusive um programa muito bem conceituado, né? Programa de grande formação e informação. E eu me alegro de estar aqui contigo nessa tarde. Também com os rádio ouvintes da Pássaro da Ilha, que eu sei que são muitos. São muitos, gente. Falei para várias cidades da região, fico muito contente aí com a sua presença. E já há algum tempo já que o pessoal pede, eu traz para o Padre Glauco lá no programa. A gente já trouxe vários padres lá de Gospé, mas faltava o Padre Glauco. E hoje ele está aqui para a gente conversar. E até surgiu, né, o motivo do meu convite foi justamente de uma postagem no Facebook. Eu tava brabo semana retrasada, né, Padre? Repercutiu, né? Repercutiu bastante. A intenção foi no Facebook lá e, ó, desceu a lenha realmente na questão da segurança pública lá na Pratinha, já que o senhor é pároco lá da paróquia de Santa Cruz, né? O que que aconteceu lá, Padre? Por que que o senhor ficou tão bravo daquele jeito? Na verdade, não é nem ficar bravo, eu acho que é indignado. É indignado sempre, viu? Ainda mais com agora o contexto social que nós estamos, político, religioso. Mas, enfim, eu creio assim, que eu tenho, graças a Deus, um poder de chegar até as pessoas, mas agora com os meios de comunicação. E ainda as pessoas ainda nos escutam, entendeu? Então eu não posso me furtar de, no mínimo, conscientizar, me ajudar o povo a ter voz. Minha intenção foi essa, por simplesmente ajudar o povo da Pratinha ali, no caso, a ter voz. Porque eu estou sempre por lá e eu percebo que eles se sentem, no mínimo, inseguros e depois, sobretudo, mal atendidos em vários aspectos. E agora sobressai a questão da violência, né? Por quê? É uma questão simples, embora simples assim, de constatar, eu digo, né? Não de resolver. Não há polícia nem policiamento, né? E o que há não atende, o que há é insuficiente. Então, isso leva a criar um contexto de insegurança, satisfação, e se cria ali um ambiente totalmente favorecedor da violência. Porque se não há uma estrutura de combate à criminalidade, à violência, ao roubo, então se favorece. Quando aquele que tem que fazer não faz nada dentro do que tem que ser feito, você dá precedente para que uma série de coisas comece a acontecer. E foi o que ocorreu lá, né? Eu estava lá rezando missa, chegou a notícia que tinha um pessoal na estrada pronto para assaltar as pessoas, né? Porque sabe muito bem que é um contexto favorável, porque não há polícia nem policiamento, entendeu? Então eu me servi da rede social, né? Ali tem muitas pessoas que me acompanham na rede social, graças a Deus, para fazer soar a voz indignada do nosso povo. É pura e simplesmente isso, né? Eu não tenho, eu nem conheço o pessoal de prefeito de Guaranésia, né? Então, não conheço pessoalmente, ainda quero conhecer, quero ter oportunidade, né? Eu quis que chegasse realmente até as pessoas interessadas, no sentido de poder resolver, para que olhasse com mais atenção para aquele povo lá, porque realmente é uma necessidade, entendeu? Então, quem se sente inseguro não tem paz. Surtiu o efeito, a postagem do senhor. É porque na semana seguinte, né, na semana passada, no caso, a dona Rosa esteve aqui no programa, porque ela também comentou sobre essa questão. O prefeito entrou no ar junto com ela, garantiu que os dois policiais que ele havia prometido no jornal do aniversário de Guaranésia vão estar em Santa Cruz da Prata, já a partir do... Ele deu 15 dias, mas eu acredito que próximo mês de novembro aí, esses dois policiais já vão estar trabalhando por lá. Sim. Mas de qualquer forma, Padre Glauco, a gente precisa fazer mais. Sim. Né? E a igreja tem um papel fundamental nisso. A igreja tem muita força. E o que que a igreja pode fazer para ajudar nessa questão de segurança pública? Olha, nós não podemos nos inserir, Antônio Cláudio, num cenário, vamos dizer assim, governamental e política, político, que há uma distinção nessas duas coisas, para se posicionar no sentido político. Claro, nem deve, né? Não podemos. Mas a gente pode se posicionar no sentido de fazer aqueles que podem fazer para que façam alguma coisa. Cobrando. A igreja pode e ela deve cobrar, principalmente no que se refere à sua conscientização. Conscientizar cada pessoa, cada eleitor, por assim dizer, cada cidadão, do direito que ele tem, do dever que ele tem, é claro. Nós falamos muito do dever. Direito. A gente fala direito e esquece o dever. Direito, esquece também que existe também o dever. Então, duas coisas importantes. Mas a igreja, ela pode e ela deve trabalhar, primeiro, na conscientização das pessoas. Ela pode fazer isso, entendeu? E ela também pode trabalhar de modo a cobrar com força, com ousadia, dos que estão no poder, que cumpram aquilo que lhes é peculiar, que é próprio do seu governo. Nesses dois lados, ajudar o cidadão a entender que ele tem que se comportar como cidadão, como gente, esse é o mínimo. Não é nem como cristão, porque antes de ser cristão precisa ser gente. Sim. Né? Precisa ser gente. E depois, também que há deveres, claro. E no caso do que está no poder, do que está governando, preciso lembrá-lo também de que ele é um governante e só o é para favorecer políticas, vamos dizer assim, que favoreçam o bem de todos. Afinal, ele é empregado de todos. Sim, justamente isso. A igreja pode fazer isso e deve fazer isso. Mas, padre, a igreja está fazendo isso? Fraco, muito fraco. Porque eu percebo assim, que a igreja católica, assim como muitas outras religiões, nós estamos assim, muito voltados para nós mesmos. Muito fechado entre quatro paredes. Mas eu acho que o que ocorre? Ocorre uma concepção muito errônea do que é evangelização. Né? Evangelização tem um sentido muito amplo de dizer o quê? Que o ser humano ele deve ser ajudado em todos os seus aspectos. Não é só ser ajudado a ser um ser espiritual que tem sua amizade com Deus. Não. O ser humano ele é um todo. E a igreja deve favorecer que esse todo, que é o ser humano, esteja totalmente integrado em todos os seus aspectos. Então, evangelizar também é, por exemplo, esse é um dos aspectos apenas, ajudar o ser humano a estar também, vamos dizer assim, profundamente engajado socialmente e politicamente. Isso não implica partidarismo. Sim. De forma alguma. Politicagem barata. Politicagem nada barata, disso. De forma alguma. Né? Né? Precisa então avançar. A igreja, o senhor vê que a igreja precisa avançar. A gente de conversão. Nós pregamos conversão às pessoas. Nós pregamos justiça social, nós pregamos o Jesus Cristo que veio também para, vamos dizer assim, para arrancar o privilégio das mãos de poucos, porque isso acontecia até então, né? E não mudou muita coisa, mas Jesus Cristo, quando esteve aqui conosco, ele passou por fazendo bem, e um dos bens que fez foi, vamos dizer assim, questionar um poder que exclui, que explora e que oprime. Acima de tudo. Então, se nós, sacerdotes, padres, cristãos também, leigos, leigas das paróquias também não souberem que Jesus ele é um todo também, coisa não acontece. Jesus era meio socialista? Não socialista, eu tenho um certo medo dessa palavra, não, porque vamos entrar para cuidar nisso. Há precedentes aí e confusões, né? O Donizete de Gospé, boa tarde, Antônio Cláudio, sou ouvinte assíduo aí do seu programa, mas hoje de maneira especial, pois o nosso querido pároco, padre Glauco, está ao vivo aí. Abraço para você. Sim. E dê um abraço nele. Esse cara é 10, está dizendo aqui. Abraço para esse cara também. Donizete, um abraço aí para você, valeu pela sintonia. Muito obrigado pela audiência. Quanto tempo já como padre? Eu completei 4 anos agora, né? Setembro último, 4 anos de padre. Eu faço 31 anos de idade amanhã, inclusive, né? Mas eu tenho 4 anos de padre. Parabéns, então, desde obrigado, já. Obrigado. Amanhã faz 31 anos? 31 anos, 3.1. 3.1. Super tempo, antenado tempo na passa. Internet, nas redes sociais. Muito, muito. Tem uma página que eu criei agora recentemente. Faz poucos dias que eu criei uma página, Padre Glauco é o nome da página. Nós estamos engrenando. Tive uma ótima resposta em poucos dias. Tenho meu perfil tanto no Facebook quanto no Instagram. Movimento. o máximo que eu posso, sempre essa direção aí de evangelização e também conscientização humana também. A gente tem uma resposta muito boa das pessoas. O objetivo é atingir essas pessoas que estão ali, que estão vivendo nesse mundo virtual e estão deixando um pouco o mundo real? Sim. Eu esse entendo, é o objetivo? Sobretudo, mas também entrar nas, vamos dizer assim, nas redes sociais, porque eu percebo que ali tem de tudo. A internet tem de tudo. E os jovens estão ali também. As pessoas estão ali, não só os jovens hoje, né? Também os idosos. Todo mundo tá ali. A igreja, ela tem que ir onde o povo tá. Como diz aquela música do Salve Choró. O artista vai onde o povo está também. A igreja, sobretudo. A igreja tem que ir onde o povo tá. E o povo tá na internet. O povo tá com o celular na mão. E o padre também tá. Tem que estar, né? E a gente tem que estar pra poder estar chegando no coração do homem. Se o homem hoje é um ser, entre aspas, pelo amor de Deus, virtual, sejamos virtual também, para mostrar que não é só isso. Nós não somos só isso, há muito mais do que isso. E o problema hoje é que o ser humano ele estabelece realmente relações que imitam o mundo virtual. Talvez por isso se aumenta tanto, por exemplo, a falta de sentido da vida, o desgosto por viver, porque a vida virtual ela é mecânica, ela é vazia de ser, ela não tem significado, ela não é viva. Então o ser humano precisa ser relembrado de algumas coisas. Eu acho que o ponto alto é isso aqui, sabe, doutor Cláudio? O ser humano odierno, ele tem que ser relembrado de algumas coisas importantes que tem que ser deixado de lado. Assim, a ideia básica então é essa. A ideia básica é isso. O ser humano tá virtual. Beleza. Tirar essa turma. Infelizmente. Então sejamos virtuais também, mostrar que a vida não é só isso. A vida é muito mais. Eu costumo brincar assim, gente, a vida ela é muito mais. Eu tenho que aprender a enxergar muito mais longe que a tela do celular. A vida é muito mais do que uma telinha do celular. Ela vai além disso. O padre, supera, na verdade. Padre, e esse mundo virtual, ele é um mundo extremamente intolerante, né? Eu fico abismado de ver o que as pessoas falam, o que as pessoas desrespeitam, não concordam com os outros nesse mundo, né? Sim. Isso se reflete no nosso mundo real também, é isso? A gente tem isso esse também embate no nosso mundo? Eu acho ou que não, no atrás do computador ali, na frente, a pessoa fica mais corajosa. Eu acho que, na verdade, o perfil do Facebook não revela a verdade de cada um, não. Nós temos um perfil enquanto, vamos dizer assim, personalidade, mas infelizmente a gente percebe que na rede social a gente constrói uma personalidade nova. A personalidade que a gente gostaria que a gente fosse. A que eu quero transmitir, a que eu quero construir. E o pior, que é pior, ela vai se adaptando ao momento, à situação. As pessoas contradizem muito na rede social. Sim, a gente percebe demais. Isso, uma contradição ferrenha. Demais. Porque você vê que em uma área eu sou progressista, em outra área eu sou conservador. Não, não é que não tem que ser maleável, tem que ser, né, maleável entre aspas, mas eu falo assim, há perfis de pessoas que... Ele vai com a onda. Ele tem uma posição assim, marcada, como diz, né? Não tem opinião formada, não tem convicção. Porque na verdade é assim, a gente percebe que é muita onda. É muita onda. Ninguém vai atrás, por exemplo, de entender o que está por detrás de uma postagem, por exemplo. A gente sabe que hoje tem muito esses fake news, né? Demais, que a gente fala. Mas a gente percebe que há uma indisposição, Antônio Cláudio, de ir atrás da verdade da notícia, por exemplo. Da verdade da postagem, por exemplo. Por detrás de uma postagem tem um ser humano. Por detrás de um ser humano tem uma história, vamos dizer assim, que pode ser uma história frustrada, pode ser uma história desestruturada, e isso reflete naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, naquilo que eu digo. Então, o que eu jogo pra internet, eu preciso tomar cuidado com isso primeiramente e também com o que eu acredito, com o que eu tomo para mim, por exemplo. Então, eu vejo como perigoso para nós o ponto que nós chegamos no que se refere às mídias sociais, né? Claro, por uma série de fatores, uma questão ampla a ser discutida, mas o ser humano ali na internet, ele se faz outro. É outra pessoa completamente, né? Ele se faz outro. Isso ainda não tem nenhum. Os haters ainda não apareceram lá na página do senhor, não? Não. Ainda não. Não, às vezes o pessoal acho que ainda respeita a gente, viu? O outro Cláudio. Dá um certo respeito, assim. Não sei se até um certo medo, né? A figura do padre. A figura padre do vai me excomungar aqui, eu não vou mexer com ele, não. A figura do padre diz muitas coisas, né? Diversas coisas, mas acho que ainda a gente é respeitado. Eu também nunca. Eu nunca desrespeitei ninguém, eu nunca, nunca desmereci ninguém. Respeito, eu recebo muitas mensagens pelo inbox, mensagem pelo WhatsApp. nunca, eu sempre explico, as pessoas às vezes vêm falar, ah, mas não concordei, não concordo, não, tudo bem, vamos conversar sobre isso, isso gente. É bacana, né? Isso. Aberto ao diálogo, é assim que vamos chegar a um consenso que vai trazer paz pra todo mundo também, claro, sabe? Isso. Eu vejo muito isso. Ó, a Rosa lá da Prata, parabéns Padre Glauco, muito obrigado por nos ajudar, temos mesmo que nos unir para resolver essa situação de violência, sou fã do Padre Glauco, tá dizendo. Um abraço, aqui. Rosa. É, a Roberta Soares, Padre Glauco, parabéns, sabe as palavras. Abençoe, Roberto. É, ela também falou que acabou de ser dito sobre a politicagem. Qual parte você não. Ela já está respondendo outra pessoa. Sim, sim. Nas redes sociais. Nas redes sociais. Giovanni aqui, parabéns, Padre Glauco. Jovem, nós jovens precisamos de líderes assim como o senhor, porque a diocese não forma tantos padres carismáticos assim como o senhor. Pergunta do Giovanni. E aí, por quê? Por quê, padre? Na verdade, a igreja ela é muito rica, né? Tem uma passagem bíblica, Antônio Cláudio, que fala assim que o Espírito Santo sopra onde quer, primeiramente, e ele suscita variedade de dons, variedade de carismas, e por isso também variedade de pessoas, pensamentos diferentes. Eu penso que o que as pessoas gostam, nem todos também, porque nem é assim que tem que ser, eu tento evangelizar de um modo assim, vamos dizer, mais solto, menos preso a certos aspectos engessados. Tento chegar ao coração humano de forma personalizada. Não que eu me adeque sempre, não que eu me venda, não é isso. Mas eu tento chegar no coração do ser humano de modo que ele seja tocado, porque eu acho que falta muito isso. Não podemos ser técnicos. A religião não é uma técnica. Tem sua técnica, mas não é uma técnica. E acho que falta hoje para nós, padres, é realmente entrar no mundo das pessoas. Isso falta. Tocar as pessoas, parar para escutar as pessoas. E outra coisa, oferecer a proposta do evangelho de um modo que cause desejo de escutar, desejo de ouvir, desejo de aprender, de modo que cante. O que falta para nós padres hoje, o Tano Cláudio, é convicção. Você entende? Eu falar de alguma coisa, qualquer um pode falar de alguma coisa, desde que se prepare, desde que estude. Agora, falar com convicção é o que faz a diferença. Né? Então, o que falta a nós padres, não é só aos padres, mas a nós padres, é falar com convicção o que nós cremos. Porque é isso que chama as pessoas. Puxa vida, esse cara tá falando aí, com essa convicção toda, e esse cara é diferente, isso chama atenção. Eu quero ser igual a esse cara aí. Porque é isso que acontece. É. Entende? Inspira, né? Eu tento, tem lá meus defeitos também, minhas dificuldades, tem meus dissabores também, mas eu tento, na medida do possível, chegar perto das pessoas de um modo mais, vamos dizer assim, uma palavra bem jovem agora, descolado. O padre, estou conversando com o padre descolado. A Marli Freitas, boa tarde, gostaria de parabenizar o padre Glauco e toda a equipe dele pela festa. A gente vai falar da festa daqui a pouquinho. Tá linda a novena e a missa, abraço, é a Marli Freitas lá de Guaxupé, parabenizando. Marli. O corpo é o templo do Espírito Santo. Qual conselho o senhor dá para as pessoas cristãs católicas que defendem o aborto, legalização das drogas, prostituição, entre outros? O Giovanni, hoje tá aqui nas redes sociais. E aí, padre? Olha, nós defendemos a vida de qualquer forma e de um modo inegociável, sempre. A vida desde a sua origem até o seu fim natural. Então, não há como nós concordarmos com o aborto. Eu sei que existe uma série de fatores que envolvem essa questão, mas a igreja sempre foi muito clara, né, Antônio Cláudio? A igreja sempre foi muito clara com suas posições morais, e o aborto é uma delas, não há negociação. É claro, né, que há alguns casos que devem ser conservados, mas a gente tem que entender o seguinte, que a vida que ali é gerada é independente da vida que a gerou. Claro, a vida da mulher gera outra vida, mas é outra vida. Entendeu? Eu não tenho direito sobre outra vida, né? Claro, eu tenho direitos, por exemplo, a controvérsias sobre o meu corpo, né? Claro, a liberdade também tem seu limite, mas quando uma vida é gerada, é outra vida que é gerada. Tem esse bordão aí que a Rede Globo lançou, né? Meu corpo, minhas regras. Mas a vida não é teu corpo, a vida que tá ali sendo gerada é outra vida. Entendeu? Eu não posso tirar a vida de ninguém, nem a minha mesma eu posso. Então nós acreditamos que na fecundação já existe vida, tanto a gente sabe que já existe emoções, por exemplo, então existe vida, e nós não temos direito sobre a vida de ninguém, de nenhuma forma, nenhum aspecto. Acho que a visão é clara, é essa. Sim. Certo? Questão da legalização das drogas, qual que é a visão do senhor? Totalmente contra. Isso é uma questão, né, que destrói. Olha, gente, a gente não pode ter compromisso com aquilo que destrói, nem mesmo com o erro. A gente sabe muito bem, isso aí, qualquer um sabe que a droga tem um poder de destruição em todos os sentidos. É psicológico, é social, é físico, é mental, então não existe acordo com o erro, de forma alguma. Ele fala também da prostituição aqui, quer comentar alguma coisa? A mesma coisa, né? Vamos fazer um intervalinho comercial, a gente continua nesse bate-papo com o Padre Glauco, a gente vai falar sobre essa festa que está acontecendo em Goxupé, começou na última quinta-feira, dia 19, que é a festa de São Judas Tadeu. A festa, inclusive, mudou de local. Vamos saber por quê daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial, que é rapidinho. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, mais um bloco aqui agora conversando com o Padre Glauco, agora para falar dessa festa. É tão bacana que tá acontecendo em Goxupé, que é a festa de São Judas Tadeu. Primeira coisa, a festa já não é mais no mesmo local que estava vindo acontecendo nos últimos anos, agora a festa está acontecendo na Praça Santa Cruz. Por que mudou o Padre Glauco? Na verdade, nós não mudamos, nós voltamos às origens, sabe, tranquilo? Porque eu não estava aqui na época, mas o povo conta que a festa era tradicionalíssima e acontecia na Praça Santa Cruz. Parece que era a festa de Santa Cruz, inclusive, com o tempo veio a ser festa de São Judas Tadeu. Mas enfim, a festa acontecia na Praça Santa Cruz. Depois, o padre anterior, ele achou melhor, julgou por bem que a festa foi feita na Santos Reis. Nós temos lá um salão paroquial, um salão de alvenaria. Temos lá uma cozinha. Então, você achou melhor fazer lá, naquele tempo. Até porque de economia também, né? Porque para montar a festa na praça, exige toda uma estrutura, exige projeto de bombeiro, exige aluguel de muitas de coisas. Então, o custo vai lá em cima, de fato. Isso é verdadeiro. Mas o povo, desde que eu cheguei em Guaxupé, sempre pediu: padre, a festa era aqui. Padre, a festa era boa, a festa era tradicional. Quando era aqui que era boa a festa, né? E eu esperei um pouco, né? Agora nós amadurecemos a ideia, conversamos bastante, planejamos, porque tudo existe planejamento, né? E esse ano, então, começou quinta-feira, começou a festa, ela está acontecendo na Praça Santa Cruz, onde começou a acontecer. Então, nós estamos voltando às origens. Vamos dizer assim. Está atendendo às expectativas? Sim, nós tivemos duas noites muito boas, graças a Deus, o povo muito presente. Nós começamos há 3 anos atrás, lá o dia novena, São Judas Tadeu. A gente fazia novena, somente a novena, depois a festa era em separado. Esse ano nós unimos as duas coisas. Nós unimos a novena, que é um sucesso muito grande, muita gente participa, com a festa. Então, primeiro, 19h30, Santa Missa. Cada dia um padre de fora, de algum lugar da nossa diocese, após a missa acontece a festa. E esse ano nós temos uma novidade muito boa na festa, que o povo tá adorando, que é a Fogasa. Não sei se você conhece Fogasa. Fiquei com vontade porque eu vi no seu Facebook. Então, a Fogasa, ela lembra, pelo aspecto que tem, ela lembra um pastel. Mas a massa é totalmente diferente do pastel. Também é frito, também pode ser assado, mas a gente tá fazendo frito na festa. E um sabor, assim, extraordinário. Aqui não tinha costume de fazer. Na minha cidade, Ibiraci, sempre foi feito. Franca também. É bem costume fazer. Eu tenho uns primos lá em Franca, Marisa e Roberto, estão lá em casa, inclusive, eles vieram para ensinar. Só para fazer. Para ensinar o povo a fazer. Se nem que não trazemos pra gente. Mas faltou isso, viu? É pra sei lá que eu não trouxe. Mas vai gostar. Boa tarde, Antônio Cláudio. Ouvimos seu programa sempre. Hoje está muito especial nosso querido Padre Glauco, que está participando. Grande abraço para você, pro Padre Glauco, e logo mais nos encontraremos na novena de São Judas. Opa, muito bem-vindo. Essa nossa ouvinte. Adriana, o nome dela aqui, Adriana Lúcia Rodrigues. Opa, um abraço, Adriana. Um abraço pra ela. Então, começou a festa na última quinta-feira, dia 19. Isso, 19. Continuou ontem, dia 20. Dia 20. Segue hoje, dia 21, e vai até o dia 29 de outubro. 29 de outubro, justamente. Tem programação religiosa, né? Celebrações religiosas. Isso, todas as noites. Tem música ao vivo. E sertaneja, legal. Música boa. Nossos duplas amigos. Da região mesmo. Justamente, duplas da região que se dispõem gratuitamente, inclusive, generosamente, a nos servir lá com sua música, seu canto. E ontem, inclusive, foi uma noite muito agradável. A missa termina, o pessoal já dispõe todas as mesas lá já, o pessoal senta e ouve uma música de qualidade, uma música boa, realmente familiar. O que me agrada na festa de igreja é isso, um ambiente totalmente familiar, que você pode ir com seus filhos, um ambiente agradável, e vale muito a pena. Você está muito feliz lá. Legal, a Leia também está mandando um abraço aqui, Antônio Cláudio aqui, a Leia manda um abraço para o nosso querido Padre Glauco, estamos ligadinhas aqui, ouvindo o programa, E logo estaremos na novena. Opa, novena. Se Deus mesmo, quiser. A novena da noite de São Judas Tadeu. Que legal, que bacana. Adriano e o Luciano também mandando aqui um abraço. Abraço, casal. Pra você. É, a Roberta Soares também está mandando aqui um abraço. Deus abençoe. É, tem muita gente parabenizando e espero que todo mundo vá. Na festa. Na festa, né? Hoje à noite. Hoje, qual que é a programação lá, Padre Glauco? Hoje a gente tem às 19 horas? 19h30. A gente tem a Santa Missa com o Padre Paulo Rogério Sobral, que atualmente está em Monte Santo de Minas, né? Ele vai pregar um tema específico. O tema será sem Espírito Santo ninguém pode crer, é o tema de hoje. E logo após, show ao vivo, barraca com muita coisa boa liberada. Parque infantil, tem lá também, outro Cláudio, uma benção de barraca de doce, barraca de bolo. Olha, é grande a variedade de coisa para comer, tudo bem feito com carinho, com amor, que é o que faz a diferença, você sabe disso, né? Hoje, cada dia é um padre celebrando? Cada dia é um padre, isso. Hoje é o padre Rogério Sobral, padre Paulo, que inclusive esteve conosco, quando era seminarista, diácono também, e hoje trabalha em Monte Santo de Minas. É, o nosso bispo já abriu a novena, Dom Lanza, ele celebrou o primeiro dia da novena, quinta-feira. Ontem foi o padre Vinícius de Campestre e hoje o padre Paulo, então. E amanhã será meu aniversário. Eu mesmo que vou celebrar a Santa Missa. Depois todo mundo cantando os parabéns. E dar graças a Deus pelo dom da vida também, sobretudo, né? Dia 28 a gente vai ter a missa solene, a procissão luminosa, às 19 horas, né? Esse dia é uma benção. O povo todo participa. Um Guaxupé, de modo geral, tem uma devoção muito grande ao José Tadeu. Tem um carinho grande por ele. Então esse dia é o dia da grande festa. Nós temos a Santa Missa, soleníssima. Após a missa a gente faz sempre a grande procissão luminosa, a gente faz a queima de fogos, saudando o Santo Padroeiro. Uma noite de alegria muito grande, vale muito a pena participar. Quem nunca foi, não sabe o que está perdendo. E no dia 29 é o último dia da festa, aí às 9h30 da manhã tem a Santa Missa, justamente. Carreata com a imagem do padroeiro e bênção dos veículos, e em seguida o almoço na barraca da festa. Justamente. Se durante a festa ele já está elogiando o que tem de comer, imagina no almoço então. Imagina no almoço. Como é que vai ser? Tem que comprar ingresso antecipado? Isso, já pode comprar? O pessoal está passando na barraca, eles podem ir lá no caixa, dá meu almoço aí e tá na mão. Então já pode ir adquirindo já. Que é dia da festa, eu posso passar por lá e comprar ingresso para o almoço. Justamente. Legal demais. Festa de São Judas Tadeu, então, acontecendo em Guaxupé, de 19 até o dia 29 de outubro, na Praça da Santa Cruz, né? Shows, praça de alimentação, telefestas, parque infantil, muita alegria e muita fé, que é o que a gente está precisando. Muita fé. A novena é linda, é maravilhosa, é para a gente abrir mesmo nosso coração para o que Deus tem realizado na nossa vida, com certeza. Padre, muito obrigado pela participação aqui no programa. Vou receber o pessoal que inclusive está mandando abraço aqui para o senhor, pessoal da missão Shema Israel. Estão aí. Ali fora esperando, vamos bater um papo comigo agora aqui. Estão mandando um abraço para o senhor. Muito 10 anos essa galera aí. É. Parabéns para eles. Faz tempo. Mas eles me perturbam, faz aí que eles me perturbam faz lá. Tempo. valeu, padre. Obrigado, viu? Obrigado por oportunidades, abençoe sua vida, seu programa e todos que nos acompanharam. Gente, um abraço para vocês, fiquem na paz do senhor. Amém. Valeu. Mensagem final para os nossos ouvintes? Claro. Eu acho que a mensagem final é essa. Sigam em frente, tenham foco, tenham fé, acreditem e, sobretudo, não tenham medo. Coragem. Valeu, padre. Intervalo comercial e voltamos já batendo papo com o pessoal da missão Shema Israel. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa...